pensamento. Ou não, quando falo de amor, às vezes desespero. Quando falo de amor, é você que eu quero. Quando falo de amor, sinto parar o tempo, desejo o seu corpo, seus beijos. Quando falo de amor, às vezes desespero. Quando falo de amor, é você que eu quero. Quando falo de amor, sinto parar o tempo, desejo o seu corpo, seus beijos. Quando falo de amor, alô, DJ Carlos Sample, detona meu DJ. Ei, se liga, vem-te embora pro show do Top DJ, DJ Carlos Sample, vem-te embora família. Seu amor agora, não há saudade depois, seu carinho pela vida fora, antes que o fim, pare entre nós dois. Sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida mostrarei por perto pra enxugar. DJ Flávio Incomparável, Bunda LP, a cara da saudade. É flores em vida, seu sorriso a me iluminar. As lágrimas de despedida, não estarei por perto pra enxugar. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ter um caso indefinido, nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Tem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. Se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira. E vai saber

seu amigo DJ Tom Máximo da Carroça da Saudade. Vem-te embora com meu amigo DJ Carlos Sample. Arregaça, top DJ da galera. Alguém que o ama. Acorda aí ao seu lado, tu não vê ninguém. Imaginando sozinha na cama, naquela impressão que você viu alguém. Sente alguém cariciando seus cabelos pra tirar teu sossego e não deixar dormir. Se é somente um sonho, tente acordar pra esse pesadelo não se aproximar de você. Hey, hey. É alguém que te ama e não quer falar. Eu acho que tem medo de se machucar, de dizer que te ama, que te quer. Adailton Carlos, no Arrocha Apaixonado. Com alguém que o ama, acorda aí ao seu lado, tu não vê ninguém. Fica imaginando sozinha na cama, naquela impressão que você viu alguém. Sente alguém cariciando seus cabelos, tira teu sossego e não deixa dormir. Se é somente um sonho, tente acordar pra esse pesadelo não se aproximar de você. Yeah, yeah. É alguém que te ama e não quer falar. Eu acho que tem medo de se machucar e dizer que te ama. Se é somente um sonho, tente acordar pra esse pesadelo não se aproximar de você. Yeah, yeah. É alguém que te ama e não quer falar. Eu acho que tem medo de se machucar e dizer é mais uma produção do DJ Carlos, top DJ da galera. Arrebenta, garoto! Os irmãos Carlos e Elielson! Das aparelhagens! Elielson Refrigeração, um novo conceito em Split Central no Pará. Sei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara, você me prometeu ser um grande momento. Me enganou ainda mais, brincou com meus sentimentos. Por que agi assim? Eu menti pra mim, me prometendo ser. Eu sei. das aparelhagens. Pô, DJ Carlos Sample. E ele é o som. Aqui quem fala é o seu amigo Juninho, locutor de Curuçá. Tô gostando de ver tão arrebentado, né, meus DJs? Vamos lá, bota pra cima! Pouco a pouco a paixão. Tenta sentir enquanto eu sinto você. Dessa vez é amor, é pra valer. Ai, ai, ai, ai, ai, não tem jeito de esquecer você, de mim não sai. Minha vida sem você não tem sentido. Eu não aguento mais. Ai, ai, ai, ai, ai, não tem jeito de esquecer você, de mim não sai. Minha vida sem você não tem sentido. Eu não aguento mais. Você de mim não sai. Bruno Monteiro e banda Mega Estilos, a marca do sucesso. Deixa eu entrar dentro do seu coração, descobrir pouco a pouco a paixão. Tenta me sentir enquanto eu sinto você. Dessa vez é amor, é pra valer. Ai, ai, ai, ai, ai, não tem jeito de esquecer você, de mim não sai. Minha vida sem você não tem sentido. Eu não aguento mais. Ai, ai, ai, ai, ai, não tem jeito de esquecer você, de mim não sai. Minha vida sem você não tem sentido. Eu não aguento mais. E não sai. DJ Carlos Sampri, talento puro de verdade. DJ Carlos Sampler. Oh, oh, oh. Banda Kenner. Como é que é? Banda Kenner. Oh, oh. O quarto meio escuro, a janela aberta, porta encostada, a noite está tão bela. E eu tô aqui sentindo falta de você. Já vi todos os filmes de todos os livros e tô esperando a próxima novela. Tudo porque eu tô tentando te esquecer. E em qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou. Oh, oh, oh. O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue. Meu amor não envelhece, cê não sai da minha mente. É que você me causa febre, e os 40 graus um pouco mais. Eu quero é você, eu amo só você, e o resto tanto faz, tanto faz. Banda Kenner. Como é que é? Banda Kenner. Qualquer lugar que eu vou, onde você está, eu estou. Oh, oh, oh. O meu pensamento te segue, minha saudade te persegue. Meu amor não envelhece, cê não sai da minha mente. É que você me causa febre, e os 40 graus um pouco mais. Eu quero é você, eu amo só você, e o resto tanto faz, tanto faz. O DJ que vem agitando e balançando a galera, DJ Carlos Sampler, o DJ da sua balada. Banda 007. Falando por aí que eu só quero me iludir. Não acredite, não, amor. contar quem sou. Não me engane, sou tão frágil. Deposito em você todo o meu amor, o meu amor. E vou te provar que o que eu sinto é pura verdade. Eu vou te levar pra carroça da saudade. Não, não chore, não se peça dor. Com DJ Tom Máximo, Frangini e Tubarão, eu quero que você me faça acreditar que tudo é sério. Isso que chama de amor. Nem vou te provar que o que eu sinto é pura verdade. Eu vou te levar pra carroça da saudade. Não, não chore. Acreditar que tudo é sério. Isso que chama de amor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Banda 007. Falando por aí que eu só quero me iludir. Não acredite não, amor. Só quero lhe mostrar quem sou. E sua loiraça Aline estão juntos no show profissional. Você decorou meu quarto, sem você ao meu lado eu penso das coisas que passamos juntos. Não paro de chorar, não paro de pensar. A solidão invade o meu coração. Onde quer que eu esteja, eu vou lembrar de você. É difícil esquecer. Você foi embora logo na hora que mais

falando de amor. Alô, DJ Carlos Sample! Arrepia, garoto! Eu quero ser a luz do sol. Sucesso! Sampler. Out of our minds, try to leave it all behind. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. DJ Carlos Sampler, o top DJ da galera. Quem ouve nunca esquece. Dez minutos que eu te deixei em casa, já bateu a tal saudade, seu telefone toca, fiquei com vontade, querendo te ver, eu não consigo ficar sem você. Acredito que essa moça ainda me ama, deve estar nesse momento enrolada na sua cama. Vai passar a noite pensando em mim, ficar um segundo sem você tá ruim. Sou como um grude, tatu, chiclete, como tampinha na garrafa pet. Tô decidido, vai acordar com meu pedido. Falta de você. Eu hoje mesmo vou pra rua, vou encher a cara, vou te esquecer. Meu coração tá em pedaços.